Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil, um programinha para quem quer desemburrecer. Meu nome é Luciano Pires e o programa de hoje começa com uma frase imortal que Cato, o velho, disse 100 anos antes de Cristo. Homens inteligentes lucram mais do que homens idiotas, pois os homens inteligentes conseguem evitar as besteiras dos idiotas, mas os idiotas não conseguem imitar o sucesso dos inteligentes. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Eu não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Piquinho amarelinho junto com o glu-glu. Não quero. Nasci filho de jornalista e virei jornalista. No entanto, desde 1979 eu trabalho em marketing, nunca tendo exercido a profissão de jornalista, a não ser publicando artigos aqui e ali, sem que isso tenha sido o meu ganha-pão. Uma coisa, porém, eu não posso negar. Tenho a veia jornalística. Aquela capacidade de observar o detalhe, de exercer a curiosidade pensando com a cabeça dos outros. O que será que meus ouvintes querem realmente saber, hein? Atribuo principalmente a essa característica o sucesso que porventura eu tenha tido na minha carreira. A outra parte vem do fato de eu ter sempre jogado no gol, mas isso é outra história. Tem uma tese de que a veia jornalística é fundamental para o dia a dia de qualquer atividade que exercemos. Jornalista é aquele chato, intrometido, que sempre aparece nas piores horas para botar mais lenha na fogueira. Aquele cara que vai contar para todo mundo o lado ruim do que aconteceu. Mas, quando o jornalista é bom, ele não conta só o lado ruim, nem conta só o que aconteceu. Ele conta por quê, onde, como, quem, quais as consequências. Ele trabalha pensando no seu leitor, nas dúvidas que estarão passando pela cabeça de quem vai ler a sua matéria. Fico imaginando se nós, que dirigimos empresas, tivéssemos um pouco desse sangue nas veias. A postura investigativa, a curiosidade, a capacidade de edição, de praticar um interrelacionamento de informações que tem um bom jornalista. Talvez fôssemos mais capazes de oferecer a nossos clientes algo mais consistente, que verdadeiramente agrega valor a nossos produtos e serviços. Informação relevante. Você está ouvindo Flor Amorosa, de Joaquim Calado e Catulo da Paixão Cearense. Um daqueles choros que acompanham a gente pela vida e sempre chamam a atenção. Você está ouvindo uma gravação que foi publicada no CD Caminhos do Choro, editado pelo Instituto Cravo Albim, sob pesquisa de Alexandre Vefor, pesquisador brasileiro que vive em Portugal. O chorinho é gênero brasileiro que flerta com polca e com o tango brasileiro. Tem uma riqueza única, comparável à do jazz. Aliás, se o chorinho fosse originário dos Estados Unidos, seria um tipo de jazz. Coisa gostosa, como é boa a música popular brasileira, não é? Mas eu vou retomar o texto. Informação relevante. Mas isso é um sonho. É alarmante a incapacidade que a grande maioria das pessoas tem de não conseguir trabalhar as informações que passa adiante. Do jeito que veio, passa para frente. Não existe preocupação em interpretar, adaptar, colocar a informação no nível do receptor. Se não temos esse talento, por que é que só as escolas de comunicação têm a disciplina comunicação em seus programas, hein? Por que a habilidade de comunicação está colocada dentro da mesma cesta dos treinamentos comportamentais, que são secundários diante dos treinamentos técnicos exigidos pela miopia gerencial do brasileiro, hein? Porque somos ignorantes. Porque achamos que nascemos sabendo tudo de comunicação, afinal, não somos capazes de falar? Pois ao ignorar a importância da comunicação, ajudamos a transformar aquele mundo de informações que nos esmaga em algo mais complexo e cabeludo. Tenho convicção de que é isso que está por trás de alguns dos grandes problemas que o Brasil enfrenta historicamente. Gente que não é do ramo, lidando com temas delicados e comunicando-se com incompetência infinita. Ha! Se nós fôssemos menos engenheiros, menos advogados, menos médicos, menos administradores, menos contadores, menos matemáticos, menos professores, menos políticos, se nós fôssemos mais jornalistas. Olha só, você está ouvindo Pedacinhos do Céu, composição de Valdir Azevedo, nosso grande mestre do Chorinho. Aqui você ouve com arranjo e interpretação excepcional de Daniel Barenboim. Raros intérpretes consagrados na música erudita ousam arriscar a reputação fazendo música popular. O preconceito e a cobrança, afinal, são mútuos. O pianista argentino Daniel Barenboim é dessas exceções, e talvez mais surpreendente pela estatura. É concertista, maestro titular da Sinfônica de Chicago e diretor musical da Ópera Estatal de Berlim. E aqui toca Chorinho Brasileiro. Minhas reflexões, desenvolvi uma teoria que sempre tento aplicar quando recebo informações de qualquer que seja a fonte. É a teoria dos quatro res, cujo enunciado é: notícias sem relevância, passadas por gente que não tem responsabilidade, aceitas por todos sem reserva, obtêm ressonância desproporcional. Assim que leio, ouço ou vejo uma notícia, busco mentalmente passar por um filtro que tem quatro palavras começadas por re. A primeira é relevância. Que importância tem essa notícia ou fato para mim, para minha comunidade, meus amigos, o meu país e o mundo, hein? A segunda é responsabilidade. Quem é a fonte dessa informação? Que responsabilidade tem quem a está passando para mim? Que autoridade ou credibilidade tem essa fonte para que eu nela acredite? A terceira é reserva. Com que cuidados devo receber essa notícia? Que tipo de precaução devo tomar antes de acreditar e sair agindo, hein? E a quarta palavra é ressonância. Como devo disseminar essa notícia? Que tipo de amplitude devo dar a ela? Pois sabe o que acontece no Brasil? Notícias sem relevância, transmitidas por gente sem responsabilidade, recebidas sem qualquer reserva, ganham uma ressonância desproporcional. Quatro res que baixam a cotação da bolsa, aumentam o dólar, derrubam o ministro, quebram a empresa, protelam o crescimento, fecham a escola, aumentam o desemprego. Com base em versões que nós mesmos transformamos em fatos que fazem todo mundo correr para tentar evitar o inevitável. Olha, meu amigo, Tente aplicar a teoria dos quatro reis quando você se deparar outra vez com aquelas afirmações de que temos aqui centos milhões de miseráveis, ou pelo andar da carruagem vamos ter zintes milhares de desempregados, ou no final do ano o dólar vai estar a mibs reais, ou então prevemos o crescimento de glicks por cento do PIB. Nesses momentos, lembre-se da história do velho senhor em seu leito de morte dizendo: minha vida foi repleta de problemas, a maioria dos quais nunca aconteceu. Ai, ladrãozinho, nesse lábio de coral, dá-me um beijinho, não te pode fazer mal. És tão festrosa, tão má como tu, flor tão cheirosa, não há para ladrão. Não me apoquentes assim, ai de mim, ai, ai, ai de mim. Teu lábio cheira como um galho de alecrim. Você está ouvindo nada mais, nada menos que Vicente Celestino em 1964, interpretando Sertanejo Enamorado, sobre música Brejeiro, de Ernesto Nazaré. Vicente Celestino foi uma das grandes vozes do rádio brasileiro. Seu vozeirão interpretando O Ébrio me impressionava, eu que era um garotinho, ouvindo o som daqueles rádios dos anos 50. Ouça como é que se cantava quando o rádio era um menininho. Ternuras de amor, mas de muito amar. O choro, as mágoas, consola teu fero rigor. Quer minha vida acabar? Eu sou Jessanã, ferida, gemendo de amor, lá na solidão. Minha alma sentida, soluça de dor nesta pobre canção. Na minha choça, eu escravo, sou até. Tenho uma roça. Fala a verdade, onde mais você escuta Vicente Celestino? E aqui, no seu Café Brasil. O rádio é fascinante. Somos eu aqui e você aí, trabalhando em equipe. Precisa que você use a sua imaginação para criar as imagens que eu descrevo aqui. Por isso, é fascinante. Cada ouvinte cria suas próprias imagens, conforme seu repertório e sua capacidade de imaginação. E esse exercício de usar a imaginação é uma espécie de ginástica para a mente, que anda preguiçosa nesse mundo de fórmulas prontas e da televisão, que usa sons, imagens e não te dá a oportunidade de imaginar aquilo que ela descreve. Quer fazer um exercício, hein? Ouça como é que seus avós e pais acompanhavam novelas e tente imaginar os atores. Vai amanhecer, querida. Que pena. O luar está se apagando. E dentro em pouco, com a claridade do sol, desaparecerá a penumbra deste quarto. E com ela, a sombra do teu sonho. Mas ficará tu, que és o sonho da minha vida. Quero-te tanto, Maria Teresa. E agora, torne meu amor. Não. Ainda medo de não sonhar. Saudades de ti, querido. Porque o sono nos separará. O sono que separará é o da morte, meu amor. Mas para dormir terei que fechar os olhos. E não te verei. Nem eu a ti. Não nos veremos. Continuaremos então acordados. Sonhando. Que loucura, cara. Hoje a gente acha esquisitíssimo, exagerado e até caricato. Mas eram essas novelas que prendiam nossos avós e pais diante do rádio em horário nobre nos anos 40 e 50. Eram vozes, vozes. Nelas está a magia do rádio. Pela voz passam as emoções. Vejam só o que eu vou mostrar agora. Um dos mais importantes programas da história da rádio brasileira foi o Repórter Esso, transmitido pela Rádio Nacional e apresentado por Heron Domingues. O que você vai ouvir agora é o momento em que Heron Domingues anunciava pela última vez o programa, em 1968, que saía do ar depois de 18 anos para nunca mais voltar. Ouça neste momento histórico como a voz do locutor não suporta a emoção. Era uma época em que, além do profissionalismo, havia amor. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1968, Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. É mole, hein? Muitas outras vozes marcaram a minha juventude, sempre através do rádio. Vivi um período fantástico, ligado ao futebol em São Paulo, entre 75 e 80, com o Corinthians de um lado e a Rádio Jovem Pan do outro. Osmar Santos no meio completava o trio. Osmar era único, ouça só. Na direita para Eurico manualmente, recebeu o lateral, quase rente a lateral do campo, soltando para Edu, escapa espetacularmente de Manuel, não cochila Manuel, não cochila que o Cassimo vai, o ponteiro desce veloz, boa transa com Leivinha, Leivinha para Edu, desceu com o Naka, espetacular tabela para Leivinha, engatilhou, disparou para o gol, catou, largou, fechou, salta, e que gol! César, o gol César, alegria, a comunicação autêntica de batidade no futebol. Ele voltou para conferir. César, o grande artilheiro. César, o condenado. César, alegria das massas. César, a nova comunicação autêntica do futebol. César, 9 é o dele. Não cochila, não cochila, Adalberto. Cochilou, o Cassimo caiu. Ele avisou antes de voltar em campo, goleiros do Brasil. César, você trincha. O Neto Adalberto agora vai lá, vai lá. Vai lá, Adalberto! Vai buscar! Vai buscar lá dentro, Adalberto! Osmar Santos mudou a história da locução esportiva no Brasil. E quando terminava a transmissão de Osmar, era quase uma religião manter o rádio ligado no show do rádio. Um programa de humor, de onde saíram dezenas de talentos que hoje estão espalhados pelas rádios e TVs do Brasil. Uma das marcas do show do rádio era a Rádio Camanducaia. Ouça o locutor e radialista Odair Batista fazendo um trecho impagável da Rádio Camanducaia. Com o trio Los Dos, ouvimos Índia. Este número Josias ofereceu a Maria do Carmo com prova de muita amizade. Transmite ZYR214, Rádio Camanducaia. Transmitindo quase em ondas médias, falando para a cidade e cochichando para o interior. Atenção, no próximo sábado será a sua festinha. Ora, meu amigo, não há problema. Consulte Antenor da Clarineta. Antenor da Clarineta não dá despesa, já vai jantado. Antenor da Clarineta toca baixinho ao seu ouvido. Antenor da Clarineta. Largo da Matriz 34, telefone 25, recados. Atenção para este sinal. Ouviram o sinal? Em Camanducaia, quase meio-dia. Oferta da Farmácia Central, salva sempre. Farmácia Central. Atenção, senhoras e senhores. A Rádio Camanducaia estará transmitindo diretamente do próprio da municipalidade a partida do esporte bretão que consagrou Pelé. É Corinthians e São Paulo. E não se esqueçam, o nosso lema é progresso e provir. Em consequência, a nossa programação ouviremos com Hugo da Alcarril Tango de Deus. Pois é, humor de rádio. Dá pra falar de humor no rádio, sem lembrar da PRK30, hein? A PRK30 foi um programa produzido e apresentado por Lauro Borges e Joaquim Silvério de Castro Barbosa, na década de 40. PRK30 satirizava o próprio rádio e funcionava como se fosse uma estação pirata. Sua marca registrada eram os trocadilhos e as brincadeiras com a gramática e a semântica. Ouvindo hoje o que aqueles sujeitos geniais fizeram 60 anos atrás, fica evidente como caiu o nível da produção cultural que vai ao ar pelas rádios e TVs no Brasil. Com vocês, a PRK30. Esta suave gongada que acabar de ouvir anuncia estar no ar a PRK30 para a apresentação de mais uma espetacular edição pelas abóboras celestiais do Brasil. Do Japão, Sutiã Kai 19. Acaba de ser escolhido e empossado o novo ministério japonês, que depois da aprovação do general Macaco, ficou assim constituído. Ministro da Fazenda. Doutor, me botaram lá na saia. Ministro da Guerra. General, só quero fugir. Ministro do Exterior. Doutor, me cuspiram no zaio. Ministro da Educação. Professor Deicoburo Nágua. Ministro do Trabalho. Senhor só quer cama no duro. E ministro da Agricultura. Doutor não quer nabo na sopa. Pois é, a gente ainda ri das piadas ingênuas de 60 anos atrás. E quando comparamos o que se fazia naquela época com os zorras totais de hoje, dá vontade de chorar, não dá? Pois é, e é o som do grupo Nó em Pingo d'Água, tocando Assanhado, de Jacó do Bandolim, que vamos terminando o nosso Café Brasil de hoje. Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Olha só quem veio: Vicente Celestino, Odair Batista, Osmar Santos, Nó em Pingo d'Água, Cato, o Velho, Lauro Borges e Joaquim Silvério de Castro Barbosa. E uma novela dos anos 40. Que time, hein? Pois sabe onde é que você encontra a gente assim, hein? É aqui no seu Café Brasil. Gostou? Não gostou? Então entre em www.lucianopires.com.br ou ligue para a operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. E para terminar, uma frase daquelas do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.